você rogar a minha volta. Minha revolta tá na sua ingratidão. Quem deu amor, quem se entregou, não merecia uma partida sem deixar explicação. Quando você chegou pra mim, foi tanta jura, tanta promessa desse amor jamais ter fim. Agora vejo, foi somente um desejo, simplesmente um ensejo pra mais uma curtição. Enquanto eu que apostei todas as cartas, esse amor que me descarta, sou a dor, desilusão. Vou refazer minha vida, mudar o meu telefone, cicatrizar a ferida, tirar o seu sobrenome. O que restou de nós dois, vou apagar da lembrança e não vou mais me entregar feito criança. Bem, vou refazer minha vida. Você rogar a minha volta, minha revolta tá na sua ingratidão. Quem deu amor, quem se entregou, não merecia uma partida sem deixar explicação. Quando você chegou pra mim, foi tanta jura, tanta promessa desse amor jamais ter fim. Agora vejo, foi somente um desejo, simplesmente um ensejo pra mais uma curtição. Enquanto eu que apostei todas as cartas, esse amor que me descarta, sou a dor, desilusão. Vou refazer minha vida, mudar o meu telefone, cicatrizar a ferida, tirar o seu sobrenome. Yeah.